A história do menino que não era pra nascer. Mas acidentes acontecem, alguns vêm pro nosso bem. Quando meus pais descobriram foi tipo, oh damn. Não diriam que foi um acidente, diferentemente. Foi um presente inesperado que foi entregue pra gente. Então eu dei trabalho por uns 9 meses. Em 2009 você já era meu freguês, escrevendo rima durante a aula de inglês. Trying to be, trying to be one of the greats. Querendo só uma mina e dedicando uma canção. Mas pelo visto era ruim porque ela disse não. Mas tá tudo bem, nem tudo na vida é flores. Os amores vão e vêm, pelo menos eu tentei. Isso trouxe experiência. Agora como que eu faço pra poder gravar essa letra? Comecei filmando com uma câmera de vídeo. Eu nem tinha microfone, só uma noção de ritmo. Gravava track toda e passava pro PC. Só tinha uma chance e era tudo em um take. Pensei que tava bom em vários álbuns eu criei. Demorei mais 4 anos pra gostar do que eu escutei. Não era nem Tupac, nem Big, as capas eram horríveis. Meio cego, meio gênio, tipo Steve Wonder. Mas ainda tava muito longe, porque eu não tinha nem um hit, eu não tinha nem microfone. E eu me lembro que nem ontem no meu aniversário meu pai chegou com o mic. E apenas agosto de março fechando o verão. Agradeço a minha família por toda a atenção, porque alguns diziam pra minha mãe não me deixar no PC. Mas essas canções hoje em dia são a razão de eu poder comprar tudo que eles viram. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, a minha glass of a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, a minha glass of a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Agora eu tinha a arma, a caneta e o papel, o queijo e a faca que divide até o céu. As letras zoadas, só piada tipo Kenny. Que eu achava que comédia era o caminho pro troféu. Mas aquele microfone tava atrás de algo. Foi tanta track uma semana que rendeu um álbum. Mandei pra 3 amigas, eles falaram que gostaram. Pena que o mundo não é meu amigo, eu fui ignorado. Deixei de lado, eu não nasci pra isso. Eu quis me casar com a música, ela não quis compromisso. Mas eu não tinha entendido que faltava aliança. Foi aí que veio o Beef, The Kid, a criança escolhida. Picotando beat tipo samurai na pista. Batida igual filme do John Woo. Muita bala e fumaça no school, tipo Pai Chang Woo. Oh boys, era hora da vingança. Era o filho pródigo e a criança prodígio. Mafioso igual De Niro, lateral do Al Pacino. Uma dupla da pesada tipo filme de domingo. Trabalho, meu filho, nós nunca dormimos. Por isso, foi quando eu senti o fogo vindo, o beat abriu caminho. Joguei tudo que eu tinha, não guardei nada comigo. Larguei comédia pra falar da minha vida. Mas sabia que era isso que geral queria. Aquela track mudou tudo, aquela noite virou dia. Toda noite era pensando em como ganha mais um dia. Não podia perder essa chance porque tudo tava em jogo. Tentei de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E a cada lançamento aumentava quem curtia. Dava pra ver que o esforço trazia muita alegria. E hoje eu tenho tudo e ajudei quem ainda não tinha. Por isso que eu agradeço os poucos que tava quando não valia. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, a minha glass of a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, a minha glass of a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, a minha glass of a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. Welcome to the party, the night of your glory. Oh, a minha glass of a blast, cause it's on me. That's not the end, it's the beginning of the story. The end is the beginning of the story.